Salvador, TAM 3601, bom dia. TAM 3601, bom dia. Confirmando para São Paulo, Congonhas, 360 autorizado. E a pesulou no meio, decola a pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1, 19.8, aciona 5015. Desculpa, não houve tempo hábil para eu copiar. Na verdade, eu estava só perguntando se a pista estava fechada até 7.5 Zulu, conforme notou, ou não, se vai abrir em breve. É 6.5, confirmando. 6.5. Eu poderia repetir de novo a autorização, por gentileza? Desculpa aí, eu conto. Firmo, Congonhas 360, está autorizado. Via P Zulu no meio, decola a pista no 0, curva direita, será da Euleda Bridge. Controle 1, 19.8, aciona 5015 da 3601. Ok, 3.360 conforme, a Cruzula 16, decola da El, curva à direita, Leda Bridge, 19.8 após, 5015, transponda, essa é a 3601. É porta, pronto, puxa. Muito obrigado. Salvador, bom dia, tá 33 na Brava, informação Brava, atualização Guarulhos, 1339. 3399, Guarulhos, 360, via Pesulu no meio, decola pista 10, curva direita, será da Euleda Bridge, controle 1.9.8, acena 5014. Mano, controle, repete. Controle 1.9.8. Do Guarulhos, 2360, vai pelo Zulu no meio, decola da 1-0, daí eu leio da 20, 19-8 do controle, 5-0 no 4, transponde até 5-0 passado. Fechamento correto, é ponto puxa.